Muito boa noite a você que nos vê aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos no ar, hoje é dia 30 de setembro de 2020 e agora são precisamente 19 horas. Estamos com o programa Visão Espírita e hoje nós temos um convidado especial e já vou chamar ele para cá para a gente explorar esse tema bastante importante que é a reencarnação. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes. Uma satisfação muito grande estar mais uma vez nesse programa e possamos agora fazer um diálogo legal, um diálogo bacana aqui junto aos nossos ouvintes. E bem legal mesmo, Álvaro. Eu gosto muito de fazer o programa com você, porque aí a gente vai descontraindo, é um bate-papo, como a gente costuma dizer, estamos aqui batendo um papo e tratando hoje desse tema extremamente importante, que é a reencarnação. O pessoal vai ver, o pessoal que está nos vendo, vai ver o quão. Parece que é um tema que se esgotou, mas o quanto que a gente ainda consegue Explorar, né? falar, explorar esse tema. Então, eu já vou mandar a pergunta direto. Por que nós temos que ficar nessa roda da reencarnação? Por que que a gente reencarna, Álvaro? Isso é bem interessante, né? Porque um dos postulados espíritas é que o espírito é imortal, foi criado simples, né? Ignorante, e ele vai evoluindo ao longo do tempo, até se tornar espírito puro. É um projeto relativamente longo, pode levar mais de 1 bilhão de anos esse processo, né? Bem mais de 1 bilhão de anos, até ser espírito puro. E um dos estágios necessários no processo evolutivo é realmente reencarnar. Então a gente vai porque, quando nós estamos no mundo espiritual, embora a gente trabalhe, estude e evolua, mas aqui na Terra você tem toda a necessidade de alimentação, frio, fome. Então isso provoca realmente a sua habilidade até para se virar, né? Como diz o adágio popular, né? O sapo pula porque tem que pegar o inseto, né? Então ele vai. Na biologia a gente costuma dizer que a aranha só faz a teia quando está com fome. Então, ela se mexe. Se não fizer a teia, não vai comer. Então, a gente reencarna e a necessidade vai fazer a gente se virar, né? Desde das cavernas, que a pessoa prendeu o fogo, tocando as pedras, preservando, né? Juntando contra os grupamentos para poder se proteger dos animais ferozes, até chegar no século XXI com toda essa tecnologia. Então, a reencarnação ela é necessária. Também ali se apresenta a justiça divina. Porque a gente vai, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então Deus é um Pai celestial, criou leis perfeitas, onde a gente vai, se a gente fizer alguma coisa que não tão boa, né, agredir nosso próximo, nós vamos estar agredindo a nós mesmos através do efeito da lei de ação e reação, que se manifesta nessa encarnação ou nas próximas. Então o mecanismo reencarnatório é que explica toda a justiça divina. Então a gente vai evoluindo. E para evoluir, nós temos que reencarnar. Nos diz, inclusive, os mentores, que a reencarnação é um atalho no processo evolutivo, né? Você vai se preparando e reencarna aqui, um projeto, cada um traz um projeto de trabalho, e você vai ver qual curso quer fazer, o curso da pobreza, o curso da riqueza, o curso do poder, da beleza física. São vários cursos que você vai escolher aqui, e ver se logra sucesso, né? Então, essa necessidade evolutiva, a reencarnação. E para nós aqui na Terra, isso dá um conforto muito grande. Porque a gente vai chegando a certa idade, né? Eu particularmente já passei dos 60. Então, nossa, onde é que fica todo esse conhecimento, essa bagagem? Você não perde a bagagem, o conhecimento que você tem, sabe? Você não perde a sua personalidade, você volta para o mundo espiritual, você é um espírito imortal, né? O corpo físico é apenas uma roupagem. Então, essa reencarnação, o espiritismo é muito interessante porque nos dá assim, uma certeza da justiça divina, da razão pela qual a gente vive certas experiências aqui. Mas, basicamente, em síntese, a sua pergunta, Sérgio, seria a necessidade evolutiva. A reencarnação é a necessidade evolutiva, né? E faz parte desse processo até a gente virar, se tornar pessoa melhor. Não vou nem dizer anjo, não, porque nós estamos muito longe disso, tá? Estamos longe da angelitude. Anjinhos assim, a gente azinha, nós estamos muito longe desse anjinho. Mas vamos dizer, pessoas melhores, né? E a gente vai evoluindo, né? É, eu costumo dizer que é uma trajetória do instinto até a angelitude, mas aí parece pequeno, mas você já falou, né? Um processo de chega a bilhão de anos aí, né? É, uma das críticas que o pessoal faz sobre quando se fala de reencarnação, já de cara, aí você já tocou um pouquinho no assunto, eu não lembro, como é que eu não lembro, né? Como é que eu não lembro desse negócio aí? Eu reencarno e não lembro. Alguns até usam esse mesmo aspecto para criticar, dizendo que a reencarnação acaba com o conceito de família. Por falar, então eu tenho uma nova família? E como é que funciona esse negócio aí, Alva? Fala um pouco para nós. Nos planetas mais elevados, que é a Terra, né? A Terra ainda é um planeta muito atrasado. A Terra já foi um planeta primitivo, basta ver os museus, como é que era o que era um planeta primitivo, né? O homem da caverna, aquilo tudo, né? E foi evoluindo, as pessoas evoluem, os planetas também. Passou a ser um planeta de provas e expiação, e nós estamos em via já de entrar em outra categoria, o planeta de regeneração. Então a gente vai evoluindo. Nos planetas bem mais evoluídos, a pessoa se lembra de encarnação passada. Mas imagina nós mesmos, ao longo da nossa existência, a gente quer esquecer até coisas dessa encarnação, vai querer lembrar da outra encarnação. Então, assim, a gente melhora muito a encarnação para outra, tá? Porque não tem esse negócio de... Não tem lava-jato um processo reencarnativo, encarnação. É demorado, você fica um bom tempo na erraticidade do mundo espiritual se preparando para reencarnar, tá? Então, você vem para cá e as encarnações passadas, geralmente, a gente se comprometeu, né? Agrediu pessoas no aspecto emocional, às vezes no aspecto físico, prejudicou pessoas, envolveu em guerras, em batalhas. Então, se a gente voltar aqui e recordar os antigos inimigos que muitas vezes vão compor o núcleo familiar, porque é necessário, a lei de Deus, a lei do amor, se eu agredir alguém, pode ser que eu tirei a vida de alguém, pode ser que vai nascer como um filho meu. Uma mulher que eu tenha talvez desencaminhado por alguma razão, vai vir como uma filha. Se a gente lembrar tudo isso, aí fica difícil a reconciliação. Tá. Então, na verdade, é que reset, né? Você esquece o passado, recomeça. Aí você vê muitas vezes na família aquela animosidade, né? O pai não gosta do filho, a filha não gosta da mãe, aquele marido começa a estranhar a esposa, porque são reminiscências, estão no inconsciente profundo, que afloram, não sabe detalhes, mas tem aquela aversão. Então, o esquecimento é a possibilidade de recomeçar a conciliação, a fraternidade e, se possível, o amor. Então, realmente, no nosso estágio evolutivo, não lembrar as encarnações passadas é saudável. Inclusive, por isso que o Espiritismo não defende a regressão, a terapia de vidas passadas, a menos que seja um psiquiatra, né, um especializado, espírita, que vá trabalhar casos específicos, fazer essa catarse mental. Senão, a gente querer lembrar o passado não é agradável, né? Eu conheço vários casos das obras espíritas e já espíritos bem elevados, já bem sublimados e tudo, dizendo que o máximo que conseguia ir era duas, três reencarnações para trás. E assim mesmo foi muito doloroso, muito difícil. A gente enxergar os nossos defeitos, porque quando a gente vai recordar, lembra, não vai só lembrar, a gente vai vivenciar emoções passadas. Pode ser muito doloroso. Se você te prejudicou alguém, aquela angústia de ter feito aquela maldade com a pessoa, mas como é que eu fiz isso aí? Essa tortura. Então, nós temos que subir alguns degraus no processo evolutivo para ter equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, para ver o passado sem se perturbar. Então, realmente, é uma bênção esse esquecimento. Inclusive, muitos espíritos da erraticidade, eles pedem, imploram os mentores para reencarnar, para esquecer o passado. Deixa eu reencarnar, que eu não quero lembrar o que eu fiz. Eu aprontei muito, deixa eu momentaneamente, por 80, 100 anos, não me lembrar o que foi que eu fiz. Então, assim, o esquecimento, ele é uma bênção divina, não é nunca uma condenação. E quando achar que perder os laços familiares? Nunca. Mais do que nunca, estão perfeitos. Qual homem e qual mulher que pode dizer, esposa, dizer assim, olha, eu completei aqui o meu projeto reencarnatório com minha esposa, com meu esposo, fiz tudo certinho, 100%. Olha, quase ninguém, gente. Eu já falei com minha esposa, olha, se prepara que a gente vai voltar outra vez. Um não vai se livrar do outro, porque nós não tiramos, tem que tirar a nota 10, tem que passar em tudo. Então, assim, na verdade, a gente vai repetindo a relação homem-mulher casando, marido e mulher, né? Várias vezes, às vezes leva 100, 200, 300 anos, repetindo a mesma experiência, para chegar a viver em harmonia. Basta ver o nosso cenário na Terra. Quantos casais, quantas famílias na face da Terra vivem em perfeita harmonia? Aí realmente tirou nota 10, né? É. Se não tirou nota 10, meu amigo, então você vai ter que repetir, voltar outra vez, e não tem problema. Deus é Pai, Deus é bom, Deus as oportunidades, o Pai Celestial não condena ninguém. Ele só diz o seguinte, quanto mais rápido nós nos libertarmos das nossas mazelas morais, mais rápido, menos fica o sofrimento. Essa é a verdade. Então, assim, mas cada um faz as suas coisas. Eu me lembro uma amiga minha, Sérgio, que dizia o seguinte, quando falava de agilizar um pouco mais o processo evolutivo, ela falava assim, de jeito nenhum, eu quero pagar meus débitos e suave prestações mensais. Muitas encarnações, não quero pagar tudo numa, não estou com pressa em evoluir. Às vezes eu falo, quando a gente está fazendo planejamento, às vezes a gente toma consciência daquilo que deveria estar fazendo e não fez, ou deveria ter feito e não fez, a gente acaba pedindo um monte de coisa, né? A gente fica no afã de querer resolver de uma vez. Só que existe aí uma limitação bem colocada, até por Jesus, que o jugo é leve, não dá para a gente expurgar tudo numa encarnação só, senão a gente não aguentaria. E você falou muito bem a questão do esquecimento aí, até para não adoecer o psiquismo, né? Eu achei interessante o que você falou de espíritos pedirem para reencarnar, para ter essa brecha, essa paz, um pouco de paz na questão de não ter que ficar lembrando o tempo inteiro das mazelas, porque a gente não pode esquecer, porque a gente está retomando. Você colocou bem, não é um reinício, é uma retomada. Retomada. Então, conhecimento, coisas que eu já acabei angariando no meu processo, que aquilo virou um atributo meu, eu não perco, né? E esse aspecto agora, Álvaro, então a reencarnação é um negócio assim, mandatório. Todo mundo tem que reencarnar. E até quando? O único espírito que reencarnou na Terra, liberto do processo reencarnatório, foi Jesus. Um espírito puro, tá? E ele reencarnou. O processo evolutivo dele não foi na Terra, porque Jesus, ele junto com entidades celestiais, construíram o planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então ele já era, né? É o espírito iluminado, né? E é tão interessante a gente quando fala de processo, porque quando a gente chega nesse nível evolutivo, como Jesus, por exemplo, outros espíritos iluminados, né? Aí não tem que reencarnar mais, a menos que seja missão como Jesus foi. Mas a reencarnação desses espíritos é tão complexa, que diz, então, na obra Caminho da Luz, psicografada pelo saudoso Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que a comunidade de espíritos elevados angelicais se reuniram nas proximidades da Terra por duas vezes, até quando o livro foi publicado. A primeira foi a formação do planeta Terra, onde Jesus coordenou esse processo. E a segunda foi a reencarnação de Jesus. Ou seja, a encarnação de Jesus foi tão importante quanto a construção do planeta. Você vê como é que o nível evolutivo do mestre, né? Então, nesse caso, você vê que é difícil trazer um espírito como Jesus aqui para o planeta Terra, né? Reencarnar, né? Então, nós um dia vamos evoluir, não precisamos mais reencarnar, a menos que daqui a 1 bilhão de anos ou mais, chegando à esfera tão elevada assim de espírito puro, né? Quando se fala espírito puro, é que desenvolveu os sentimentos do amor e a intelectualidade, a inteligência. Então, são as duas asas que representam o anjo. Então, quando chega nesse nível, como está Jesus, não tem que reencarnar mais. Mas não vamos ter pressa, não, porque 1 bilhão de anos leva muito tempo para passar, viu, Sérgio? É, tem que aproveitar o processo também, não adianta querer acelerar. Porque, na verdade, o objetivo da reencarnação é a gente adquirir essa bagagem. Né? O importante não é o final, é o processo. Né? O importante é o meio, porque a gente vai adquirir uma bagagem e vai ganhar missões, trabalhos muito mais nobres conforme a gente vai crescendo. Álvaro, mas não pode, só queria aproveitar aqui, o Sérgio, que você colocou aí, mas não pode também ir devagar demais, Sérgio. Não, porque o planeta está evoluindo, né? Então, o planeta está evoluindo, se a pessoa não evoluir, vai acontecer que vai, está acontecendo agora na transição planetária, você tem 30 bilhões de espíritos aqui no planeta, 8 bilhões encarnados, você vai ter uma leva grande desses espíritos aqui encarnados que vão ser transferidos para um planeta inferior. Que a Terra vai ser promovida. Quem não avançou, ficou para trás. Então vai para outra classe. Você ganha a ordem de despejo. E você recebe uma oportunidade de estudar num colégio adaptado. É que já fala colocar a pessoa no habitat mais apropriado, né? Porque na nossa sociedade, aí, com a predominância da maldade ainda, isso vai acabar. A Terra vai deixar de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Não terá mais expiação. E quem tem que fazer expiação não vai ter aula mais aqui, né? Então vai ter esse curso, vai ser em outro planeta, inferior. Álvaro, eu quero aproveitar que você colocou esse tema e aproveitar o teu conhecimento até para a gente desfazer uma certa confusão. Existem algumas filosofias que também acreditam em reencarnação, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, senão viram uma salada mista esse negócio. Então, eu queria que você desse uma pincelada nas diferenças sobre o aspecto de reencarnação, sobre a filosofia, sobre o significado e o mecanismo em relação ao que o Espiritismo coloca e ao que o hinduísmo coloca. E depois, se você quiser, também já entra a questão do budismo. Ou seja, o que que Espiritismo fala, hinduísmo, e depois você já me traz também a questão do budismo. Olha, o espiritismo é o cristianismo redivivo. É a mensagem vigorosa do mestre adaptada para o terceiro milênio, né, praticamente, né? Então, assim, Jesus, governador espiritual da Terra, esteve na Judéia reencarnado. Depois, ele, como espírito de verdade, não precisava reencarnar mais. Tá? Mas ele, espiritualmente, junto a Kardec e toda a plêiade de espíritos elevados, codificaram a doutrina, né? Essa mensagem ó, de amor que está muito bem ali elucidada no Pentateuco Espírita. Então, isso realmente é a base para todas as religiões do mundo. Tanto que se comenta, né, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Quando você fala, por exemplo, do hinduísmo, que é das mais antigas, então, o hinduísmo, ele tem o Brahma, né, tem Deus, mas tem várias divindades, e tem os seus rituais, no hinduísmo, né, admite a transmigração da alma para seres inferiores. O Espiritismo não aceita isso, porque na doutrina espírita a gente vai evoluindo e não retrograda. A gente pode estacionar, se endividar, mas não regride em animal inferior. A gente vai sempre encarnar como homem. Não vai encarnar como um burrinho, né, um leão, ou uma raposa. Não, é sempre como. E já tanto no budismo como no hinduísmo, já admite isso. Então, mas o hinduísmo ainda tem uma aproximação muito. Como o budismo, com o espiritismo, o aspecto da reencarnação, do karma, de pensar, fazer coisas boas, fazer a caridade, a compaixão. Então, um aspecto moral, as três estão muito parecidas, de fazer o bem, de se desligar das coisas materiais. Então, conforme for o indivíduo, tanto faz seguir o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, não tem problema. Agora, o espiritismo explica, né? Por exemplo, já. O budismo não aceita Deus como nós colocamos, uma divindade que criou o universo, não. É diferente a interpretação do que seria Deus, de reinos. Então, fica muito assim. Também fala da não existência da alma. Então, quando o Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Jesus, aproximadamente, ele falou do budismo, criou o budismo, ele não escreveu nada, ele falou, mas lembrando que ele teve que dosar os seus ensinamentos para o nível evolutivo da época. Se Jesus não pode falar tudo, 500 anos depois de Buda, e mais de mil anos depois do hinduísmo, ele teve que falar e falou, vou mandar o Consolador mais na frente, para 18 séculos ainda, para a humanidade evoluir, para Jesus poder transmitir a sua mensagem. O que dirá, então, Buda, que foi antes de Jesus, e o hinduísmo bem antes ainda do budismo? Quer dizer, a informação que chegou tanto no hinduísmo como no budismo, ela foi necessária e dosada para esclarecer a humanidade em sua época, porque a informação que vem do alto, ela deve sempre esclarecer, iluminar, não ofuscar o homem. Então tem que ser dosada essa informação. Agora, gente, hoje com satélites aí artificiais, viagem fora da Terra, telescópio Hubble, transplante de coração, de órgãos, mapeamento do genoma humano, nós temos que usar muito o bom senso, o raciocínio, a ciência. Então o Espiritismo, quando traz ciência, filosofia e religião junta, ele atende realmente os anseios do homem moderno, né? Então o hinduísmo foi bom para a época, com todo respeito, o budismo também, mas para o homem do século XXI, para o homem moderno, tem que ser realmente o Espiritismo, até porque o governador espiritual da Terra assim o determinou. Igual você vai buscar também a doutrina de Sócrates, também é muito interessante, muito boa, muito esclarecedora, mas Sócrates também não falou tudo, ele não deixou nada escrito. Então, realmente, assim, no aspecto moral, não tem problema, todas são muito boas, fala de fazer o bem. Mas no aspecto intelectual, porque nós queremos assim, uma lógica, o espiritismo que tem que ter um bom senso no que você vai estudar. Por que, que eu vou fazer o bem? Por que, que eu vou fazer a caridade? Então, você tem que ter uma explicação. E também a questão da comunicação com o mundo invisível. O hinduísmo aceita isso aí, comunicação com os espíritos, o budismo não. Tá? Então, não aceita. Então, e a gente depende muito da comunicação com o mundo espiritual. Tá? Então, assim, o aspecto filosófico do budismo é muito bonito, de você pensar reto, falar as coisas corretas, meditação, tudo isso é muito bom, isso é bom para o indivíduo, bom para a pessoa. Mas com essa quantidade de informação que a gente recebe no dia a dia, a gente tem que ter uma filosofia, uma doutrina condizente com o nosso nível emocional, nosso nível intelectual, que atenda e tenha respostas lógicas. Atualizada, né? E também a descrição do mundo, a descrição do mundo espiritual. Qual filosofia que traz essa descrição da cidade do mundo espiritual, as universidades, centro de pesquisa, preparação reencarnatória? Não tem nenhuma religião, filosofia que traga isso que não seja espiritismo. Então, as revelações espíritas é que realmente representam o futuro de todas as religiões. Essa é a grande verdade, sem nenhuma soberba. Nenhuma soberba, mas essa é a realidade, porque essa é a revelação de Jesus. Ele que está esse ponto, Álvaro, eu acho que é muito importante esse ponto que você está colocando, porque eu já tinha um seguinte pensamento. Existem algumas dissidências da religião atual, ou da maior... da religião que está mais tempo aí na Terra, que pregam como se o indivíduo tivesse que viver como vivia 4 mil anos atrás. E eu costumo dizer que eu acho isso até uma afronta a Deus, no seguinte aspecto. Deus colocou tanto progresso na nossa mão, né? Deus nos deu tanto acesso a tanta coisa, afronta nesse sentido. Por que, que eu vou ignorar tanta coisa que já foi atualizada e passada e querer viver com preceitos de 4 mil anos atrás que não são tão relevantes para o aspecto moral? Sérgio. Que é exatamente o que você estava falando. Deu uma caidinha, Sérgio, a internet? Oi, eu estou vendo que você está... eu estou te ouvindo, mas a tua tela está meio parada. Deu uma caída, Sérgio, aí na internet. Deu uma caída. Eu vi, eu estava te vendo, mas estava congelado. Deixa eu voltar, então, no ponto, só para a gente ficar. Quando eu falei de que eu acho que é uma afronta, estou colocando entre aspas a palavra afronta, o indivíduo ignorar todo o progresso que foi colocado para nós, você falou, pelo governador da Terra, por Jesus, E quem quiser entender melhor, o livro que você já mencionou, A Caminho da Luz, dá todo esse processo, inclusive do hinduísmo e também do budismo, sendo um plano divino, e o espiritismo como uma atualização, não só filosófica, moral, né, com uma doutrina, uma filosofia. Eu acho uma afronta você querer viver com preceitos de 4.000 anos atrás, sendo que esses preceitos não trazem uma evolução moral. Então, tem esse gapzinho aí nesse processo. Às vezes você vai com dogmas ou com vestimenta ou forma de se portar e se vestir, né? Como eu mencionei, há 4.000 anos atrás e ignorando o tema central. Você quer viver disso, Tá tudo cortando, bem. Sérgio? Um pouquinho. Está cortando ainda, Álvaro? Eu tô te ouvindo Eu estou bem, eu não entendendo estou a sua sendo. linha de raciocínio, Sérgio. Comente sobre isso. Eu achei interessante o ponto que você falou, até colocando de uma forma positiva hinduísmo, budismo, nos aspectos Cortou um de. pouquinho. Não, mas eu tô, No eu tô, aspecto eu tô, moral. eu entendi sua linha de raciocínio. Realmente, exatamente o as pessoas, muitas vezes as pessoas se Pode continuar falando, Álvaro, porque está travando às vezes sua imagem, mas a tua fala tá saindo normal. É, as informações que chegam, o problema que a gente encontra nos dias de hoje as pessoas vão tentando colocar, não entender o espírito da mensagem. Então o problema que a gente teve ao longo do tempo, por exemplo, o Buda não criou rituais. E você vai hoje, o budismo é cheio de rituais, cânticos, sacerdotes, né? Jesus também não criou rituais. E você vê que as correntes do cristianismo, no caso, o catolicismo romano, né? Criou pompas, rituais, dogmas. Não tem nada disso no cristianismo primitivo, né? Isso foi tudo criação do homem. Na Índia, você usou o sistema de castas, onde a pessoa, para evoluir, é uma casta inferior, ela não passa para a casta superior. Ela tem que ficar o nobre sempre nobre, né? O pária sempre pária. Então, assim, isso agride o bom senso das pessoas não usarem ao longo do tempo o conhecimento necessário e o bom senso, a inteligência, a filosofia para adaptar a religião. Tanto que Jesus esperou, imaginar, o cristianismo, depois a terceira revelação da doutrina espírita, que foi em 1850, Jesus esperou mais de 18 séculos a humanidade avançar no aspecto filosófico, das ciências, para poder conseguir realmente compreender, à luz da ciência, da filosofia, a religião. Então, usar o bom senso, usar realmente a inteligência, o raciocínio, a lógica, para poder compreender tudo isso. Então, relegar tudo isso, querer pegar certas citações que nós nem sabemos realmente, se o Buda falou aquilo mesmo, ou se correntes, inclusive, dentro do budismo, que falam, não, o Buda disse que existe Deus, sim. Então, quer dizer, entre ele mesmo existe decisões, linhas que pensam de um jeito, outros comentam de outro. Então, realmente, isso não pode ser assim. É que acontece, por exemplo, com a nossa igreja protestante, né, depois da reforma. Lutero teve um grande avanço já na reforma, né? Quando teve lá a venda Indulgências. a indulgência dos pecados, né? O Lutero se revoltou, mas Isso, aconteceu ainda perdão. também. Então ele realmente melhorou muito a apresentação do cristianismo, mas não pôde avançar muito. Ele foi até certo ponto, mas ele preparou o terreno para Kardec, que é muito importante. Então ali já avançou um pouco mais. Melhorou um pouco mais o aspecto religioso, e Kardec vem, é como se fosse uma sequência de elos, né, construindo a corrente. E realmente vai aproveitando o conhecimento da época. Então, Kardec foi um cientista, um professor, um pesquisador, e observou com senso crítico tudo o que acontecia, ou seja, usou o conhecimento da época, tá, e realmente fez a codificação. E ele disse: olha, O espiritismo tem que acompanhar a ciência. A ciência vai desenvolvendo, vai apresentando fatos novos, tanto que o espiritismo não está, não é a doutrina é fechada, ele está sempre aberta a novas revelações. Basta ver as obras de Chico Xavier, quando vai aquela série André Luiz, particularmente, que é obra de revelação. Aquilo é um curso de pós-graduação em espiritualidade. Né? Então, os detalhes do mundo espiritual, como é que acontece. Ninguém sabia como é que era assim. Casas, prédios, cidades, carros, árvores, médicos trabalhando. Ninguém imaginava o mundo espiritual desse jeito. Então, isso foi uma obra de revelação. Ou seja, acrescentou, agregou mais informação ao codificador, à obra da codificação. Assim que tem que ser. Não podemos ficar presos ao passado. E cada vez que tem mais obras trazendo informações, nós vamos entendendo melhor, inclusive, a mensagem da Boa Nova de Jesus. Por que certos fatos aconteceram? Por que Jesus falou isso? Então, tem muitas coisas. Se você pegar realmente a Bíblia, ao pé da letra, não faz muito sentido algumas das mensagens atribuídas a Jesus. Então, nós precisamos realmente do Espiritismo para entender essas obras. Tá? Então, com Kardec, estudando Kardec, nós entendemos mais Jesus. A Patrícia Elias, eu joguei na tela uma pergunta dela, que tem tudo a ver, a gente estava falando, você falou de karma, do budismo e tal. Se a gente tiver ciência do nosso karma e largar tudo, o karma continua nesse processo de reencarnação? E eu vou completar a pergunta dela, porque é uma pergunta que também já fizeram. A pessoa fica viúva, ela se relaciona com outra pessoa. Como é que funciona esse negócio, Álvaro? Deixa eu primeiro responder a segunda. Vai ter duas esposas? Vai ser bígamo? Vai ter bigamia no plano espiritual? Não tem. Você vai ficar com quem tem mais afinidade, né? Então, a pessoa fica viúva e casa de novo. Ou você separa também. Hoje, o Brasil, você tem, depois de 15 anos, 65% dos casais já não são mais os mesmos. Então, o divórcio está muito... Está acontecendo bastante. Então, você vai ficar no mundo espiritual com a alma que você se identifica melhor. É afinidades que vai acontecer. Aqui é um projeto de trabalho. Mas aí, sobre o karma, o karma, na verdade, colocando outras palavras, é um projeto que você tem de existencial aqui na Terra que você vai executar. Você aceita. Voluntariamente, conversa. Estou falando já com o espírito um pouco mais evoluído, né, que tem as encarnações expiatórias dolorosas que a pessoa não aceita, vai ter que ir porque é forçado aí, né? Mas já para as almas em redenção, que são os 30%, 35% para quem reencarnando, já se discute o projeto reencarnatório com detalhes, a gente aceita um projeto de trabalho aqui. Agora, chegar aqui e cruzar os braços é perder a encarnação, né? Então você tem que trabalhar. Imagina, você vai ficar lá no mundo espiritual 20, 50 anos esperando na fila para reencarnar, fila entre aspas, né, claro, e chega aqui e não produz nada. Então, você vai chegar do outro lado, meu filho, você teve uma oportunidade, você não aproveitou. Agora, espera 100 anos. Deus é bom, mas não é conivente com preguiçoso. Você tem que aproveitar a oportunidade. Exatamente. Até uma questão que a gente acabou coletando nesse aspecto. Você fica viúvo ou você reencarnando, você vai ter vários relacionamentos. Quer dizer, você não vai formar um harém. Quando chegar no plano espiritual, tem um monte de esposa para você lá. Mesmo porque o castigo pode ser ter um monte de sogra também, né? Não, acho que o harém aqui já seria complicado, né? Uma já está boa, duas seria complicado. Não, uma só lá e vai ser por afinidade. Né? Tanto por parte da mulher como por parte do homem, né? Então, o que conta são os laços. Basta ver a proporção de homem e mulher na face da Terra, 50-50% aproximadamente, né? É mostrando a sabedoria divina, é um homem e uma mulher, né? Mais do que isso é complicação, né? Deixa só um... Exato, porque alguns colocaram a poligamia como válida em algumas filosofias aí. Mas aí a complicação não seria mais amor, né? Seria sexualidade. E nós estamos num projeto evolutivo para superar a sensualidade, embora ela tenha que existir na dosagem, pelo nosso nível evolutivo, mas sexo com amor, sempre, né? E sexo com amor seria realmente a pessoa ter um parceiro só, né? A monogamia, que é o correto, né? Exato. E eu estou dando prioridade para perguntas que vierem aí no ar. Então, nós temos aí algumas questões preparadas para explorar o tema, mas se vier perguntas, a gente vai explorando. Se você está gostando do programa, manda o link para os seus amigos, pede para vir, porque dá tempo. Nós temos quase meia hora de programa ainda. Nós vamos até as 8 horas. Se não está gostando, manda o link para os inimigos, né, Álvaro? Principalmente. Principalmente, manda vir para cá para ouvir o que nós estamos falando aqui. A nossa ouvinte está falando, está perguntando sobre casamento que faliu pelo alcoolismo. Como é que lida com essa situação? Olha, A pessoa não bebe e convive com quem todas tem as falhas alcoolismo. que tem a pessoa num casamento, né, infidelidade conjugal, alcoolismo, sabe? Vamos lembrar que no projeto reencarnatório as pessoas se conheciam e têm acesso às informações um do outro do que pode acontecer. Olha, o fulano aí, você vai casar com ele, mas olha o passado dele, as encarnações passadas aí, ele era assim. Você aceita? Ah, eu aceito, vou tentar mudar. Então, o mérito está no tamanho da prova que a pessoa está passando. Então, assim, a pessoa reencarna e, ao longo do tempo, o marido ou a esposa tem um tipo, às vezes a mulher é fútil, o homem, às vezes, tem um vício. Vamos lembrar, o alcoolismo em particular é uma doença, né? O alcoolismo tem que ser tratado com médicos, com profissionais da área que possam orientar. Tem até a Associação dos Alcoólatras Anônimos, que também contribui bastante. Enfim, o mérito está em realmente a pessoa cuidar um do outro na sua necessidade. O mais forte ajudar o mais fraco. Agora, se quiser abandonar, é abandonar um náufrago que está dentro do mar, né? Se você pode jogar uma balsa e trazer ele para a terra, é um grande mérito. Agora, cada um que meça o seu esforço, a sua capacidade. Não, é a questão de dentro para fora, interior, a pessoa sentir que ela tem capacidade de fazer isso. Mas não pode banalizar. Ah, o fulano tem esse mau hábito, eu vou abandoná-lo. Tudo bem, mas antes de reencarnar, sabia que isso poderia acontecer. Tá? Isso é uma possibilidade. Então, não chegou sem aviso. Então, não deixe de ser, de uma certa forma, uma mudança de planos num projeto que foi estabelecido no mundo espiritual. Então, a gente não pode banalizar a separação, afastamento, por qualquer coisa. Isso aí pode agravar uma situação na próxima encarnação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aproveitando que você está falando um pouco sobre planejamento reencarnatório, tem uma pergunta que eu acho que é bom para a gente explorar. E é um assunto que, quando surge reencarnação, essa pergunta vem. Por que que algumas pessoas encarnam em situação assim bem miserável, o outros têm a condição de riqueza? Explica no âmbito da justiça divina isso, ó. Que aprendizado tem nesse tipo de sofrimento, eventualmente, que a pessoa vai ter? Você tem desde o aprendizado, no caso, que de provas que a pessoa vai passar, ou tem também expiação, né? No caso expiatório, alguém que foi muito rico, né? Mas foi mal, então ele vai reencarnar na situação de muita mendicância, muita dificuldade, para sentir na pele que isso é ruim, ele não deve fazer isso, tá? Isso é uma situação. E tem um caso que não é uma situação tão extrema de expiação, mas é uma prova. A pessoa, o espírito, ele quer desenvolver mais a humildade, a simplicidade, e ele, livre das questões materiais, né, da riqueza, ele consegue aprimorar mais essas virtudes. E já o homem que nasce com um rico, a riqueza é uma prova difícil também. Tanto que Jesus disse, né, é mais fácil uma corda de pelo de camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ó, se Jesus disse que é difícil, alguém vai dizer que é fácil? Ah, meu caro, mas essa prova é muito difícil. Não que a prova da pobreza seja fácil, né, Sérgio? Mas o problema da prova da riqueza é que você pode criar muito débito, se complicar muito. Porque a riqueza, a pessoa pode fazer, entrar para o lado da sensualidade, dos vícios, da droga. Então, Soberba, orgulho, ela esse vai é um estimular problema. aspectos que fazem Então, realmente. o ser humano Então, assim. falir, né? Agora, todo mundo tem que passar pela prova da pobreza e prova da riqueza. Todos nós temos que passar por isso. Porque necessitamos do processo evolutivo. Prova da beleza física, prova do poder. Olha o poder. Pega um senador da República, né? Você vê o juiz. Quantas bobagens tem gente fazendo por aí com esse poder todo, né? Olha a complicação. Por isso que Jesus, às vezes, alertou, né? Melhor que você não tenha uma mão, um pé, um olho, do que ter isso e ir para as zonas purgatoriais. Você perca seu... A pessoa não tem nada, não tem nenhuma riqueza do que chegar aqui e usar um talento desse para o mal. Então, isso que é complicado. Os espíritos mais evoluídos, mesmo, eles preferem reencarnar sempre com um corpo físico saudável, para aguentar realmente o trabalho que está aqui na Terra, mas com dificuldades financeiras para não perder o foco do seu trabalho. A gente basta ver, por exemplo, o Divaldo Franco, o Francisco Cândido Xavier, pessoas que nasceram simples, sem bens materiais, e um trabalho aí gigantesco, de verdadeiros Hércules, né? Ele não precisou de riqueza material para isso. Você tocou já na questão de uma pergunta que eu tenho aqui. Programação de enfermidades geneticamente dentro de um planejamento, também usado como um mecanismo, certo? A enfermidade, geralmente, ela se manifesta em caso e caso, né? Geralmente, em quase todos os casos, é uma limpeza do corpo espiritual. Porque ao longo das nossas reencarnações, nós agredimos pessoas e ficam como uma nódoa moral. E isso pode, para ser drenado, essa energia negativa, ela vai passar para o corpo físico para limpar a alma. Então, na verdade, a doença é um tratamento de beleza do corpo espiritual. Pode ser muito intenso, pouco intenso, mas a pessoa quer ficar bonita, né? Então, realmente, vai ter que drenar essa energia. A outra opção seria o indivíduo, através do amor, como diz Jesus, o amor lava a multidão de pecados. Ele desintegrar as nódoas morais pela caridade, pelo amor, pela fraternidade, pelas obras meritórias. Então, realmente, essa ação do amor desintegra essa energia negativa. Agora, chama atenção, Sérgio, para a questão dos voluntários para a doença. Como alguns cegos, por exemplo, que foram curados por Jesus. Como, por exemplo, né, a filha de Jairo, né, que Jesus curou, Lázaro, que Jesus curou. Eles não eram doentes de fato. Ali eram enfermidades para que Jesus os curasse, respeitando a lei de causa e efeito. Né? Jesus não pode mudar o karma das pessoas, cada um tem que mudar por si próprio. Mas eles eram voluntários para essa enfermidade, para serem curados por Jesus, de modo a mostrar que Jesus era o Messias. Porque Jesus estava lá se apresentando como Messias. E como espírito muito elevado, muito nobre, Jesus nunca disse, eu sou o Messias. Ele não ia falar isso. Ele seria identificado, como de fato foi. Então, realmente, mas não, eu estou falando de casos específicos. Fora isso, a enfermidade sempre é um tratamento de beleza espiritual que se passa conosco, onde tira as impurezas do corpo espiritual para o corpo físico e se manifesta como doenças. Eu gostei da definição, hein? Tratamento espiritual. É o spa. A doença é o spa do espírito. Se alguém tiver com a doença muito grande, você fala assim, olha, eu estou num spa diferente agora, o spa meu, minha alma vai ficar bonita, né? É uma forma legal de se falar sobre o tema, gostei. Até um pouquinho. E fala uma coisa, Álvaro, eu posso decidir dentro do planejamento aonde eu quero reencarnar e como, em que circunstância? Olha, nós temos aí várias obras explicando que a nossa maneira de analisar e pensar no mundo espiritual é bem diferente do imediatismo terreno. Lá você tem uma visão do passado e do futuro que é esperado para você, se você cumprir certas metas no processo evolutivo. Então a gente não é tão imediatista assim, a gente sabe que às vezes um corpo físico saudável ou um corpo físico muito bonito pode ter complicação. Será que a pessoa tem estrutura moral para ser um homem, para ser bonito aqui na Terra, ou uma mulher muito bonita? É uma dificuldade. Então, muitas vezes, a gente decide, olha, não quero ser tão bonito assim, não, quero um pouquinho feinho mesmo, sabe, com umas limitações, é um aspecto também de dinheiro. Não, eu não quero ter muito dinheiro, quero ter dificuldade financeira para ser uma pessoa mais humilde, mais simples, não ficar tão orgulhoso, tão arrogante. Então, a gente escolhe, decide com os nossos mentores com seriedade, né? Então, a gente vai ver um programa, porque a gente vai ver onde a gente errou na outra encarnação. Olha, eu vim rico e só fiz bobagem, não quero ser rico mais, não. Eu só me compliquei, estou cheio de débito aqui, cheio de nó da moral do meu corpo espiritual, eu quero me livrar disso. Então você vai realmente fazer um programa condizente com a sua capacidade, claro, de vivenciar e ter êxito. Ninguém reencarna aqui por fracasso, né? Você reencarna aqui para ter sucesso. Agora, esse sucesso vai depender da determinação, do interesse de cada um, que realmente, tanto que Jesus nos aconselhou, orai e vigiai, sempre. É orar e vigiar. Esse ponto do planejamento reencarnatório, eu gosto muito desse tema, Álvaro, porque ele ajuda, aquele que realmente reflete sobre o tema, ele ajuda o indivíduo a escapar do desculpismo, da vitimização, dessa questão de se achar injustiçado, porque tem um planejamento maior que a gente... em estando consciente, querendo, num processo de arrependimento, fazer a reparação, eu vou participar integralmente desse processo. A Joana de Ângeles até menciona que é nessa hora que eu uso mais o meu livre-arbítrio, né? Porque a partir do momento que eu reencarno, o meu livre-arbítrio começa a ser cerceado pelas decisões que eu vou tomando. Eu tenho que colher algumas coisas a partir das decisões que eu vou tomando. Eu posso me recusar a reencarnar, Álvaro? Você pode adiar por um certo tempo, né? Mas chega um ponto, quando o espírito chega, é tão rebelde assim, ele tem que chamar a reencarnação compulsória. Ele nem escolhe nada. Ele... vem lá um guindastezinho espiritual, lá pega ele, vem cá pelo... Aqui, igual a gata pega os gatinhos assim pelo cangotezinho, né? Vem cá. É assim, vai carregar, você mano. Vai reencarnar. Então, assim, não. Quando o espírito é tão rebelde assim, ele é compulsório, ele vai reencarnar mesmo e vai. Você não tem poder de decisão aqui, você não decide nada, né? Você não tem capacidade. Você pode adiar um pouco a reencarnação. Você, né? Pode dar uma estacionada, mas não parar o processo. É, porque eu vejo muitos espíritos preocupados. Na verdade, a preocupação não é desencarnar. Desencarnar é fácil. O aspecto, pelo menos, se a pessoa tem uma vida correta aqui na Terra, né? Porque morrer é fácil, desencarnar às vezes é difícil, a pessoa é muito apegada às coisas materiais. Mas estou colocando a pessoa que tem uma vida equilibrada, uma vida serena, moral, né? Aí não é problema. Agora, reencarnar é o medo que dá. Porque o espírito sabe, né? Olha, por mais boa vontade e mais interesse que ele tem em ser bom, quando chega aqui na Terra, onde predomina a maldade, mais de 60% da população vai na direção equivocada, né? Ser bom entre os maus não é fácil, é difícil. E nós temos ainda uma bagagem pretérita, no nosso inconsciente profundo, que migra para o nosso consciente, nos inclinando a repetir os mesmos erros. Então você tem aí todo o apelo da carne, que quando você é espírito, você não tem os apelos da carne. Né? Você tem a animalidade presente, forçando aos instintos animais, né, naturais, né? E você tem que, como espírito, domar essa energia animal. Igual você tem um rio caudaloso, você cria uma represa e gera energia elétrica, em vez de criar destruição de alagamento. Então, nós temos que precisar também da nossa inteligência, da nossa capacidade para disciplinar a nossa animalidade. Isso aí vai depender de cada um fazer isso aí. Então, quando você está no mundo espiritual olhando aqui embaixo, se a gente se afastar do planeta Terra, vamos botar uns 100 quilômetros afastado da crosta terrena, olhar aqui, você vê uma nuvem cinzenta em volta do planeta, fala, nossa, o negócio aqui está... Tá feio, viu? Tá feio o negócio. Não, tem muito mais. Isso aqui, viu? Tem muito mais ansiedade reencarnando do que desencarnando. Né? Tem um espírito comentando às vezes no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem um diálogo de um espírito que reencarnar aqui. E o mentor incentivando a ele a vir, a reencarnar, que ia dar tudo certo. Ele falou assim: pois é, eu sei que as chances de dar certo é tudo muito bom, mas. O solo em contato com a água pura em contato com a terra vira lama. Então, você fica cheio de boa vontade aqui, cheio de amor, né? Mas chega aqui, realmente, esse amor pode desvirtuar para fins menos nobres, né? Eu lembro muito bem no diálogo do livro Renúncia, da coleção 2000 Anos, quando é o filme. É muito bonito. É quando ela está planejando voltar o mentor dela dá esse conselho para ela. Você tem certeza? Porque lá a coisa é complicada. Você não E ela estava no precisa, outro você tem planeta, certeza? né? Ela estava no planeta Ela estava superior à Terra, no vindo outro de planeta. E ela veio resgatar o Pollux. O Pollux era companheiro amado dela e só estava pisando na bola, né? E ela vem justamente na época da Na França. Inquisição, né? Na Não, na França, França. aquelas revoluções francesas lá, da Revolução Francesa. Isso, no meio da febre, da peste negra, é peste É. negra, se não me engano, Não, não, a Revolução Francesa, que matou tanta da gente em tão Revolução poucos mesmo, anos. mas Mas ela tem sucesso. ela fez, Ela fez, mais podia não é ter um tido, livro. né? É um livro muito bom, um livro muito bom. Renúncia, É Emmanuel. Renúncia, isso, da coleção há 2000 anos, é o último livro Não, da série. da série. É, Álvaro, a gente está falando bastante reencarnação e é uma coisa legal, até da forma que você está explicando. Por que que a Igreja Católica, as igrejas renovadas aí, desde Lutero, e o islamismo não aceitam a reencarnação? Qual que é a tua opinião nesse ponto? Começou, na verdade, com a própria Igreja Católica, o cristianismo, né? Isso aí foi banido, tem toda uma história, né? No início ao longo da Igreja Católica Romana, né? E resolveram tirar, porque o cristianismo primitivo admitia a reencarnação. Isso entrou. E a Igreja Protestante, ela foi uma reforma, o Lutero avançou muito, mas não avançou tanto. E o islamismo foi, de certa forma, também uma adaptação do que existia lá do protestantismo, do catolicismo. Então, seguiram mais ou menos a mesma linha. Não, mas já as correntes asiáticas, pelo menos, né, o hinduísmo e o budismo, falam da reencarnação. Então, esse talvez fator da reencarnação não era tão relevante para a época. O pessoal preso a rituais, dogmas, não tinha assim um desenvolvimento intelectual tão avançado. Se isso fosse tão relevante assim, teria sido apresentado mais cedo. Mas o homem então mecânico, ele ainda busca um salvador. Tanto você vê, muita gente não consegue, como um espírita, estudar uma obra, ir no centro espírita que não tem rituais, que não tem imagens. Tem pessoas que têm necessidade disso aí, dos cânticos. Então, a nossa humanidade aqui reencarnada, ou seja, ainda a grande parte, é muito um aspecto espiritual muito atrasada. Você tem um grupo pequeno, um grupo menor de 30 por 35%, que é mais espiritualizado, né? O grupo que está em redenção. Esses precisam de uma doutrina mais lógica, mais racional. Mas a maioria, grande maioria, não questiona. Ela vai lá e segue, qualquer religião está boa. E as maioria das religiões apresentando o amor, a caridade, ela atende. Então, assim, o Espiritismo vem na época certa para atender a um grupo menor de almas aqui reencarnadas, que precisam dessa doutrina para mudar de atitude, porque senão ficaria descrente, incrédulo. Não aceita esses dogmas, não aceita, acha a questão de Adão e Eva. É uma questão infantil, céu e inferno não faz sentido. Mas isso aí não são todos que pensam dessa maneira, que procuram questionar realmente a religião, entender a religião. A grande maioria, né, 60, 70%, não está preocupado com isso, não, vai na igreja, mas meio ausente para cumprir uma obrigação. Então, realmente, o nosso planeta ainda é muito limitado no aspecto de religiosidade. Então, realmente, esse aspecto de reencarnação não mudou muita coisa. Vamos pegar pelos espíritas. Será que nós espíritas, vamos pegar os espíritas, que temos tanto conhecimento, são tão esclarecidos, esse esclarecimento realmente está mudando as nossas atitudes? Nós estamos realmente nos tornando pessoas melhores? O que a gente fala aqui é porque que eles não. Nós temos a religião ideal, um aspecto de informação, ciência, filosofia e religião, que pode realmente mudar a nossa conduta. Mas, vamos ser sinceros, a maioria dos espíritas também. A conduta deixa muito a desejar. Ele tem o espiritismo, mas não vive o espiritismo. Essa é a questão. Entendeu? Então, assim, mesmo tendo a luz, tendo o remédio, a maioria não ingere. Essa mania do ser humano de querer ver os ensinamentos morais olhando para o outro. E, na verdade, a gente tem que ver olhando para a gente mesmo. Tem uma pergunta aqui da Rosângela Manhães, que ela meio que dá uma sintetizada em várias questões, que infelizmente já tem 5 minutos só para acabar o programa aqui. As relações criadas entre familiares de cuidados, comportamentos e afetos também são reflexos dos laços criados nas reencarnações passadas? E eu consigo identificar, olhando nos olhos das pessoas que estão convivendo comigo, eu consigo reconhecer que essas pessoas são de outras épocas? Olha, eu diria que isso não é relevante, tá? Porque Deus nos colocou junto com um propósito. Então, a sabedoria divina nos conduz para formar certos agrupamentos. Pode ser de outras épocas, amizades, pode ser inimigos, mas isso a gente não deveria dar tanto. O importante é o laço de amor, a gente cultivar a fraternidade. Alguns não vão ter amar mais, sentir melhor, né? Mais afinidade, outros não. Mas isso aí é um sentimento do coração, intuitivo, né? Ele vai sentir que tem um espírito daquela família que a gente se identifica mais, outros menos. Mas se a Terra é um planeta de provas e expiação, as famílias também são provas de expiação, tá? Então, não, raramente você vai ver almas assim muito afinadas com a gente na família. Às vezes são antigos comparsas, pessoas que nós prejudicamos ou reparações que tem que ser feito. É esse estágio que nós estamos hoje, tá? Então, mas não quer dizer que não possa dali, de uma reparação, do antigo inimigo transformar no amigo, que não possa gerar o amor, a afinidade maior. Então, vamos sempre entender que o nosso próximo, mais próximo, nosso familiar, a nossa maior missão é a nossa família, cuidar da família. E independente de sentir bem ou não tão bem assim na presença de um familiar, vamos fazer todo o possível para viver em harmonia e desenvolver a fraternidade, se possível, o amor, né? Legal, Álvaro. Faltam 3 minutos. Semana que vem somos nós dois de novo. Nós vamos preparar um tema legal. Para quem está gostando, já se prepara que semana que vem a gente está de novo a fazer a dupla outra vez aí. Um tema caliente, né? Um tema caliente. Vamos estudar um tema para tacar fogo na coisa aqui, né? Álvaro, eu vou me despedir aqui. Vou agradecer todas as pessoas que nos conectaram. Um comentário muito muito gentil da Helenilda Miranda, que ela está dizendo da oportunidade que as lives propiciaram. Ela é provavelmente de outro estado e está tendo a oportunidade de assistir as lives, com as lives, assistir palestras e essas conversas que a gente está fazendo, os programas aqui de Piracicaba. Nosso grande abraço para a Helenilda Miranda. Continue conectando com a gente aí, que esse formato deve continuar. Mesmo quando voltar o presencial, nós devemos continuar fazendo pelo YouTube, pelo Facebook. O meu grande beijo para todo mundo que está nos ouvindo aí, nos vendo. E eu vou passar a palavra para o Álvaro. Álvaro, alguma coisa, considerações finais, alguma coisa que você deveria ter falado e eu acabei não perguntando? Fique à vontade e depois, se você puder, faz uma prece de encerramento para a gente. Obrigado, Serginho. Olha, do tema da noite da reencarnação, vamos entendê-la como uma bênção, uma oportunidade maravilhosa que Deus nos ofertou. E devemos aproveitá-la ao máximo. É uma bênção que foi colocada para nós, esse corpo físico, foi um empréstimo que nos foi concedido, zelar pelo seu corpo físico e todas as experiências que temos que vivenciar, às vezes agradáveis, às vezes não tão agradáveis, mas tudo faz parte de um aprendizado. A Terra é uma escola e nós estamos aqui matriculados nesse aprendizado. Vamos ter muita fé em Deus e fé em nós mesmos para termos a energia, a força, para com serenidade e equilíbrio vencer cada obstáculo, cada desafio que nos é oferecido. Tá? Na certeza que nós estamos sempre evoluindo, subindo devagarzinho os degraus da inteligência e dos sentimentos do amor. Então agradeço essa oportunidade. Elevemos o pensamento em prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui juntos nessa reflexão da noite, que possamos sair fortalecidos, com mais entusiasmo, e sermos pessoas melhores, mais tolerantes e fraternos, e certos de que a presença divina sempre está conosco, independente das situações que nos encontramos. que Jesus esteja conosco e meu boa noite a todos. Boa noite e até a próxima semana.